DJ Tom Máximo. Beleza, Josias? A gente chega pra fazer a festa aqui. Ressaca do Cílio. E claro, a galera curtindo via show. Sucesso, vamos nós. Vamos começar, senhor. Carroça. No fim do nosso amor. E eu gostava tanto assim. Você gostava muito mais de mim. Agora eu não sei não. Eu não sei não. Eu não sei não. Ela virou minha cabeça. Mexeu com meu coração. Me deixou apaixonado. Você aqui com a gente, Prêmios, curtindo a carroça, um abraço! Como é que é? Também com a gente, um abraço, doutor! A Carroça da Saudade, a mais fantástica e monumental tecnologia de saudade de todos os tempos. Ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar, não lhe deixa nem sentar. A Carroça da Saudade. Meu amigo Anderson da Prefeitura. Isso aqui é o lado do Vanderlei. Estilo derramando, valeu! Fico a esperar. Alô, Via Show! Ela encanta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão a flutuar. Quando ela roda, parece que vai voar. É a rainha dessa festa. Tom, tom. Ela é demais. Curiri tá na área, meu irmão! Tô passando Clay Eventos, isso aqui com a gente, ele seu assessor, hoje curtindo a luxuosa! Alô, Clay Eventos! Ela é a rainha dessa festa. não quero te ver. Um abraço, o grande Léo, o Rock e a Cristina, o Paulo. Cristina também. Meu Mercílio. Raildo, Daisy. Estão todo mundo aqui, um abraço. Mas que loucura, foi tão gostoso te conhecer. Seu beijo faz enlouquecer. Parceiro Paulo Break, Dona Marisa também. E aí, Paulo? Você é tão nova pra mim. Ah, ladrão! Original! Só sou meu rei, sem falsidade. Quero continuar esse lindo romance. Isso aí! Você é a coisa mais linda que me aconteceu. Danço com você. Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar. Pego minha gatinha para... Meu amigo Tom, taxista de Bragança, um abraço pra você. Mas agarradinho só danço com você. E o DJ? O DJ vai tocar muito brega pra gente... Vera Verão no áudio. E aí, Vera? Nessa festa o que me interessa é com você ficar. Meu amigo Zorro, um abraço pra você, Elia Mari, curtindo o som da carroça. Meu parceiro Carlos de Matrix, ao lado aí do seu grande amor, ao lado da Nete, do Pedrão, e são todo mundo aqui. Pare pra festa do som, Príncipe Negro. Então vem amor, é no Príncipe. Essa amiga Clébia Ribeiro, um abraço, Clébia. Me chama aqui! Príncipe negro que eu vou. Então vem amor. É no príncipe negro que eu vou. Estou indo amor. É no príncipe negro que eu vou. Meu amigo Rose Saudade tá na área. Olha aí, Matrix. O Rose Saudade tá aqui, hein? Alô? Você, você e eu! Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar, DJ Tom. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, pra mim não tinha lugar, batendo aquele papo informal. Um abraço aí a tia Lene, está aqui também com a gente, ao lado de todas as suas amigas. Alô, Giliardi! Tá sensual, fazendo levantar o meu astral. Você pode até gostar de um rapaz que lhe der amor. Hoje é a folga do Giliardi, é? Pode ser então um outro cabeludo, ou mesmo ladrão de coração. E aí, batata? O mesmo papudinho, pode ver que eu não estou sozinho. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. DJ Tom! Bora, viajou! Passava, passava, passava assim. Uma eternidade te esperando, te esperava assim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não se expressar. Uhul! Por ti eu menti. Eu até chorei! Eu chorei, já sofri. Nosso amigo Miranda, sua esposa aí, lá de Gametá. Um abraço aqui do Tom, valeu! Paulo Blake, 60 anos na cabeça, a idade tem que ficar desse jeito, você tá quietinho aí, viu? Mas a dona Marisa, ela quer dançar o brega. Por ti não sei expressar. Por ti eu menti. Eu chorei, já sofri. Eu cresci com esse amor. DJ Fábio, lá do Búfalo hoje, isso aqui com a gente. Alô, Fábio, um abraço pra você. E ele disse que vira pra tocar hoje, eu quero ver. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto no olê-olá. As meninas do Lapinha dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no E a galera aí do Bola de Prata e são aqui. Eu não vou ficar só. Henrique! A noite vai ser boa. E a Louríssima! Tá na área! Olha o seu amor, meu amigo seu, um abraço do Tom. No Calamazul, o brega corre solto no Brasil de norte a sul. Na madrugada rolando um brega. Bora, Júlio! Do Pinambá, Pop Sonho. Meu amigo Júlio do Carro Som. Na madrugada rolando sabe, um brega. Do Pinambá, olha aí, vou falar. Tupinambá, Pop Sonho, Rubi a tocar. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Dá-lhe, Tom! Deixa comigo, minha show! Desde muito longe me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. You're all welcome to the show. Meu cabelo loiro. Fala, americano! DJ Tom Máximo. Como foi gostoso eu te encontrar. Meu amigo Charles. Gringo lindo, louco. Meu amigo Charles dos Fanáticos. Isso aqui também com a gente, um abraço. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Gringo lindo, louco. Sou é isso aqui com a gente. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá Nova York. I like my life, you crazy for me, my baby, I love you. Me dá só toque, que eu vou morar consigo em Nova York. I like my life, you crazy for me. Quero ver sorrir assim, quero ver cantar, quero ver cantar pra mim, quero ver sorrir assim. E aí, Amaral, um abraço pra você aqui do Tom, meu irmão. Meu amigo Ociel, ele é o seu grande amor. Sua felicidade me deixou tão feliz, esse querer tão. Fala com a comitiva do Clevento, o Alex, o Anderson, cola! Alô, Valdecã! O nosso jeito de viver. E aí, Ney? Doutora Ney tá na área. Um abraço pra você! Quero ver cantar, quero ver cantar pra mim, quero ver sorrir. Quero ver sorrir assim, quero ver cantar pra mim, quero ver sorrir assim. Para nós, o sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Deixa eu abraçar aí a Dona Nina, o seu Paulo também que está aqui com a gente. Obrigado pelos bombons, olha. É uma delícia esses bombons, ouviu? A passarela da BR-316. Que é, Marcelo? Lugar onde a gente se encontrou a primeira vez. Ah, ladrão! Libera, libera pra mim. Libera que eu tô aqui. Meu amigo Cheio de Saudade. Libera, e a sua esposa Kitty. E o seu amigo Nelson tá aqui, libera ó. Libera que eu tô aqui. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer? Sendo que é tão bonita. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer? Sendo que é tão bonita. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica, o que é que você quer ser? Sendo que é tão bonita. Mas assim, aplica. O que é que você quer ser? Sendo que é tão bonita. Edson. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Oba! Meu amor, vamos nos... Olha, hoje vai ter um baú de luxo, hein? em uma passarela da BR. DJ Maisena está aqui com a gente. Os caras velha guarda aí que eu respeito e tiro o chapéu. Ao lado aí também do DJ Joãozinho. Outro DJ também que é respeitado na Saudade. Alô, Joãozinho, alô, Maisena, lá do Brasilândia. O Cadillac. E o Cadillac tá uma loucura, viu, gente? Onde é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim... Foi curtindo a carroça da saudade, no Búfalo do Marajó. Com os DJs Tom, Franjinha e Josias, e o maestro Toninho. Deixa o homem do Alô tocar, senhor! Manda 007. Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Bom, passarinho! Notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho. Eu já tenho aquela saudade gostosa. Ficar contigo, baby, alô. Alô! Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui quando ele sim me falou da lingerie. A que eu comprei pra ti. Tanto que eu tô na Midian, tá tudo na Duke Golden. Errei, mas onde eu errei, sua ingrata. Manda 007. É a ressaca do Ciro viajou. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história. Cadê o Paulo Blake, hein? Acabar bem. Dá uma respirada, mas toma uma cerveja. Ela foi fuma um cigarro. Por causa e já já. Eu vou tocar aquela lampada que tu gosta de dançar. Vou ligar pra ela. No tempo da Maria sem calça. Ela tá livre como um passarinho. No tempo da espingarda. Vou ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui quando ele sim me falou da lingerie. A que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei, sua ingrata? Que tá de regime fechado. Dali do alô. E aí? Alô. Eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roubar um coração é caso sério. Rapaz, é da tua porre de ontem. É viver na mesma cela que eu, já que nós... A carroça é fecha! Acusado de adultério. Diz aí, filha, diz! Eu deixo esse cara, eu largo essa mulher. E a gente vai viver a vida como Deus quiser. Então bora viver como Deus quer. Satisfação da nossa relação. Condenados a viver compartilhando prazer na cela da nossa paixão. Alô, Maisena, olha aí, manda um alô aí, Paulo Blake. Alô, Maisena, um abraço pra você, garoto. Quero regime fechado. DJ Paulo Blake. Nós somos bagunçados e reféns desse pecador. Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Nós somos bagunçados e reféns desse pecador. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Manda 007. carroça é uma loucura. E forma o quarteto animal. Só toca as melhores. Aí você escolhe a melhor roupa. Uhul! Aí você arruma o seu cabelo. Tom, amiga louca. Máximo. Diz que o bom da vida é ser solteiro. Diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Eu era, Banda e ela era 007. Mas eu quero tocar aquela Josias. Aquela Josias. Banda 007. DJ Tom. Bora, cadê teu inglês? So many lovers, too many nights. Facing the mirror that keeps you alive. Dona Marisa, por favor, uma cerveja aqui pro Paulo Blake, só se der. Hoje o homem tá enjoado. Ray on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. Sergito Neri, está aqui com a gente, o Adriano, os varejeiros. Alô, Neri, como é que é? Like a fool. Olha o topete, meu irmão. Like a fool. E o barbudo. Fui eu. Barba, cabelo e bigode. Fool. Tudo junto. I was standing alone in the rain. Like a fool. Ah, desculpa. I was dreaming. Topete, cabelo e bigode. E barba. Would you lose you this way? Ah, and now I'm just fooling myself. Ah, eu vou fazer essa vinheta. Foi tanto que eu te amei e não sabia. Nosso amigo paizinho da equipe que pega ninguém, tá na área. Eu te perdi. Mais uma. Eu te amo. Uma. E aquele louco amor inesquecível. Casal de luxo, o Cleiton e a Lene estão aqui com a gente, obrigado. É impossível. Eu te amo. Te amei demais. Enlouqueci. Brigas banais. Te perdi. O tempo já passou. Eu não consigo. E às vezes digo, eu te amo. Like a fool, I was bleeding. Like amigo Rony, fui útil. Deus é curtido aí, Tom. Obrigado. Aquele passeio de luxo. Toca, toca, DJ Tom. DJ Tom, DJ, DJ Tom Máximo. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta. Alô, baixinho! Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto. Eu não acredito que é ele. de onde veio. Tá difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Amor, eu não entendo isso. Meu amigo Alex Damarqueu, isso aqui com a gente. Um abraço do Tom. Toca, toca, toca, toca, DJ Tom. Mulheres malucas! Eu sou maluca. Uhul! Eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Dom, dom, dom. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Carla, oferece aí bujão. Pois deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Não te quero nunca mais. Mas tem músicas que mexem com o coração daquela mulher. Principalmente quando o cara diz adeus pra ela. Aí ela diz: para explicar, eu pude ver o brilho daquele olhar que você iria me deixar de vez. Disse adeus e eu saí correndo. É o Vitor Dia, tá na área, gritando e implorando quase toda nua. Você é o meu homem, não me deixe assim. Não me deixa. Olha, deixa eu mandar um grande abraço à galera da barbearia No Estilo, a melhor do Brasil. Por que não falar do mundo? Daquele olhar que você iria me deixar de vez. Disse adeus e eu saí correndo. Meu amigo Fábio da Cairu, um abraço pra você. Quase e toda vez que o Tom Máximo vai lá, é aquela serrada. Não me deixa linda. Assim. Olha, Fábio! Não me deixa assim. Jamais um outro homem tomou seu lugar. Por que você não deixa eu te explicar? Que aquele cara é apenas um amigo meu. Ah, eu sei aquele amigo. Eu sei sim. Só você é o dono do meu coração. Por você eu estou de joelhos no chão, te implorando amor, não me deixe assim. Como é que é? Não me deixe assim. DJ Tom, viajou aquela ressaca. E a gente dança. Aí DJ Tom, solta som. É pra soltar o som. O meu amor já toca de dedo. DJ Tom. A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu rádio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. Como é que é? Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver. O seu cheiro de César tá maluco. Noite como a noite. Bora, César! Eu acho que ele tá com sono, né? Vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas lendas. Como é que é, papai? Ah, um grande abraço, meu parceiro Neto. A galinha caipira lá de Marabá, meu irmão. Hoje passeando de luxo. E brevemente a gente vai estar lá no Galinha Caipira. Josias, Tom, Frangília e Toninho. Alô, Neto! Eu voltei mais puro do céu. A lua lá me escura é sempre igual. O espaço a solidão é tão normal. Desculpa, estranho. Eu voltei mais puro que o céu. Bom viajão! Sempre está. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Vai, gato! Está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi a lua. Meu amigo Renato aí do Sindicato dos Cachorrões. Alô, Rose, saudade! Mesmo, mas estava em seu hoje lugar. Tem baú de luxo. Está lá e vê ele voltar. Teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi alguma luz. É doido. Deixa eu tocar essa vinheta aqui. Essa aqui, ó. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Essa música aqui, quando toca, dói no coração de muita gente. DJ Tom. O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber. Por que razão foi embora e me deixou? E cadê meu amor? Meu amor. E as luxuosas? E aí, filha? Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor. Calma, requisitada. Vou editar a parada. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida. Só você não vê amor. O quanto eu te amo. Meu coração está vazio. Por você eu chamo. Esse amor me pegou de um jeito, uma louca paixão. Estava tão carente o meu coração. Ele precisa de carinho. E aí, esse amor, DJ Henrique, esse o homem hoje mudou, tá com tudo. Me como é que é, meu irmão? O meu coração eu dei todo a você. Ele não quer ficar sozinho. Rapaz, se ela chorou é porque algo tem. Agora você vem dizer que é o fim. Nunca pensei que você fosse uma cabeça de labirinto. Nessa história só quem sofre é o coração. E aí, Carla do Tapanã? Não vai embora, não me entrega. Para Paulo Blanc, o ladrão meu bem. Goodbye jamais. Goodbye jamais, meu bem. Goodbye jamais. Tem mulher que vai gravar agora com força no estado. Tem mulher que vai gravar agora com força. Vai, filha, agora, agora. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. É doido. O que te ofereci eu jamais ofereci. Alô, bigode! Mas louco. Minha filha, crava aí, manda pra esse desgraçado. Porque quem não dá valor, perde. Diz aí. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Vai! Você me perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu, perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vale a pena. Não vale a pena ter você. Mas vou encontrar quem? Alguém que vai amar. E aí? Aí você vai saber. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu. Perdeu, perdeu. Quem não dá valor, perde. Estou lhe escrevendo esta carta pra dizer que estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir, mas quando acordar ao ler tudo vai descobrir. Segura! Que tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Bora, Ronaldão! Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. De que adianta viver de aparência? Fala, gente, César! Fingir para o mundo que tudo está bem. Enquanto a gente briga. E aí, nega Juju? Saramana! No fim você só sabe maltratar o coração. Como é que é? E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor. E aí, Zorro? Adianta me procurar. Nem mesmo saberei para onde vou. E tchau! Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te vejo. Rádio Clube! No sonho, meu sonho é com você. Rádio Clube! Nos pés, mas nunca te humilha. Dom, dom, dom, dom, dom. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. E realizar. Meu sonho de viver com você. Cadê os velha guardas aí do salão? Depois desse eu vou puxar pros velha guardas no salão. Passa um sebo na canela aí e bora trabalhar, os velha guarda. Vou aos limites. Vou aos limites. Vou aos limites. Medo real, paixão de um mortal. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho. É realizar, meu sonho. O sonho de viver com você. Ser sempre real. Nós todos, sempre acordar, nós dois. Por ti eu vou aos limites, te conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites. Mundo real, paixão de um mortal. Deixa pra sair também o grande Bochecha. Família, tô chutando, isso aqui com a gente. Nosso amigo Edson, aí da Oi. E a Dani. Todo mundo aqui, um abraço. Meu amigo Renato, aí dos sindicatos dos cachorrões. E o grande Nonato aí, do Mero Peixe, tá aqui com a gente. DJ Tom. Alta fidelidade ao que há de melhor na saudade. Com amor e com carinho para a nossa legião. E a saudade chega assim, desse jeito. Não consigo conter o meu desejo de amar e ganhar o seu amor. Tanto tempo eu te espero, é você que eu tanto quero, meu amor. DJ Tom. Eu não tenho ninguém, estou sozinho, amargurado está meu coração. Mama, que eu quero te dar. Quero dar-te meus carinhos, quero ter seu sorriso. Oh, vem, querida, me dá o seu amor. Olha que eu quero! Eu só quero amar você e me fazer feliz. Viver sonhos mais bonitos que você sempre quis. Não importa se você já teve outro alguém. E o nosso amor! Nosso amor será perfeito. Eu te amo, meu bem. Dom, dom, dom. Quero te amar e sempre viver com você. Quero te amar e sempre viver com você. Eu só quero amar você e me fazer feliz. DJ Tom. Viver sonhos mais bonitos que você sempre quis. Pega do som. Não importa se você outro alguém. Nosso amor será perfeito. Eu te amo, meu bem. DJ Tom Máximo. DJ quero Tom. Quero te amar e sempre viver com você. Quero te amar e sempre viver com você. Aí, DJ Tom, toca mais uma na carroça. Que a gente se encontrou, não aconteceu, simplesmente o nosso amor. Meu amigo Renan da RW Multimarcas, fechadaço com o Tom Máximo. Alô Renan! Mesmo antes da gente nascer, grande Renan da RW Multimarcas, olha aí, RW Multimarcas. Ao lado aí, do meu parceiro Marcelo, ele tá aqui. Bora Marcelo, bora Renan! Por você procurava, o destino sabe o que vai acontecer. Fala aí também na R.A. Boutique. R.A. Boutique, Duque Gold e Tom Máximo. Veste R.A. Boutique. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. sexta-feira, Caribe Show. Sábado estamos lá em Castanhal. E domingo, a Carroça da Saudade aqui na Domingueira. Davi é show, viu, gente? Você sem querer. E segunda-feira, estamos no Chá de Boldo. E eu sem saber. Por você procurava, o destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. Foi premeditado. Você direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Nasceu pra mim, eu pra você. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. DJ Tom, não demore tanto. Sei que sozinho vou chorar. E tudo enfim foi felicidade. E hoje por aqui com a gente o DJ Rafael Cassiano. O tempo foi junto com o Fábio. Já o F10 vai tocar aqui na carroça. Eu aprendi. Ele, o Cassiano. Você. Eu quero saber, te vira. Não demore tanto. Sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Vai, volte logo. E não. Meu amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Vou esperar, não importa o tempo que passar. Engenheiro Solar do Mojú com a gente. Meu amigo Renato do Sindicato dos Cachorrões, está aqui com a gente, valeu! Toca DJ Tom! DJ! O Pará já conhece. Não sei por que nosso amor ficou assim. Bora, topete! A gente vive brigando sem razão. Hoje eu pego, topete. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. Toda a comitiva do Creio Evento está aqui com a gente, meu irmão. Que eu tenho outro alguém. Diz! Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam, é meu mundo, pode ser. Confesso se errei, foi sem querer. Felipe Santos e do Jardelange aí doidando aqui na carroça. Assim. E a galera do Galinha Caipira, Josinha. Sem razão. Então, Máximo, vai lá. Do que eu faço, e olha, eu dou maior valor numa galinha em Caipira. Nada. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Égua! Até babei! O que é que eu faço pra você compreender. Eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam, é seu mundo, pode ser. Confesso se errei, foi sem querer. Diz aí! Confesso que errei, foi sem querer. Dali do DJ Tom. Cadê o meu gato? Deixa eu te amar só um pouquinho. Olha o gato! Sou um gato louco por carinho. Vou contar a história do gato. Carente de amor, é como eu estou. Vou contar a história do gato. Venha me fazer. Já falei dessa fumaça. Aristocrata, venha minha. Alô, Sanduba na luz. Olha o caqueado aí, Sanduba. Em cima do telhado. Vou contar a história do gato. Sofá, já, já. Se a cama quebrar, bora pro chão. Que é tão bom. Olha o gato. Uma mulher, quando ela chegar pra ti e disser que tu é um gato, mano, sai fora. Sabe por quê? Porque a história do gato é o seguinte: porque a mulher só pensa que tu só presta o olho, não presta mais nada. Deixa eu te amar, só um não é. Gato só presta o olho. Não é, não? Carente de amor. Oh, tá, deixa que é. É como eu estou. Venha me fazer vilu, vilu. Só presta o olho, gato. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me arranhar, ser minha gata. Oh, oh. Em cima do telhado. Uhul! Eu te amo e tu me ama. Sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Alô, viajou! Cada dia que se passa, nosso amor aumenta. E aí, Loura? Poder parar. Quando estou perto de ti, quando estou perto de ti, minha vontade é de cansar. E aí, eu pensando que era aquilo hoje. Eu te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Olha, eu já tô sabendo outra história do gato aqui, ouviu? A história do outro gato é aquele gato que brinca com a barata, mas não come. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo tem. Alô, Maxi de Coracinha. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem parar. Alô! Quando estou perto de ti, minha vontade é de engenhar. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Eu te te quero. Eu também te quero. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Essa desgraçada fez. Ela me enganou e entregou. A música é que aquela mulher rouba o cara. Amor por qualquer. Escuta aí. Em shows eu apresentava, eu cantava com amor e fé. Olha aí. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Só que ela gastava tudo na carroça. Nossa, eu te golou. Ainda com outro. Ela gastava lá no cabaré. A ladrona. Esta noite eu vou pra carroça e eu quero é beber. Bora beber. Oh, oh, oh, daquela entrada eu quero ir. E aí, tio Greg? Oh, oh, oh, dona Mira. Quanto mais bebo, mais eu... Olha o neguinho, rapaz. Faz comidas típicas. Pede de coração. Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe. Por favor, Luciene, minha flor, Luciene, eu te amo, meu amor. Bem, eu te ligo com tanta saudade. Se o telefone toca, telefone toca. Olha aí, o Clay não atende. Ah, ladrão, eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando, meu bem, eu não minto. Meu amigo Alex, o Anderson e o Cola. Alô, Vandequim! Nos lindos momentos, só eu e você. Você jurava não me esquecer. Tom, tom, tom, tom, tom. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração. Me deixa chorando. E aí, Vanderlei? Pega o telefone! Pega o telefone! Pega o telefone! Diz que me ama, diz que me adora. De coração, estão aqui, papai! Segura! Não aí um grande abraço ao nosso grande delegado Will. Isso aqui com a gente também. Um abraço pra você, Will, delegado. Sinta-se à vontade aqui na carroça. E é um prazer enorme a sua presença de uma grande autoridade máxima. Um abraço, viu, delegado Will. Papai sempre dizia, e feito pavão.